Ou atenção 2500. Por 6200. 6200, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS. 2000, livre LS, pode voar direto em Serra? Negativo. 1434, reduza para 2100 nós. Ela segue como número 2 na aproximação. A aeronave que o precede está 8 milhas à sua frente. 1434, reduza 1310 nós, como número 2. Chamando o sol? Papá, Romeu, Fox. Romeu Fox Lima, o plano que eu tenho aqui das 9 horas já venceu. Confirme DLA. Visa DLA, aí é que tá mandando. Sim, só um instantinho. Presente autorizado 2500 pés, Índia November Alpha. Mike Juliette Romeu, mantenha o setor norte de Salvador aguardando o Prio de Cajazeiras. Temos aeronaves na aproximação. Ok, vai manter o setor norte, aguardando autorização para ingresso em Cajazeiras. Se possível, manter na Proa Norte inicialmente, Mike Juliette Romeu. Proa Norte, Romeu. Dois Salvador, UTAN 3179, ponto de espera pronto. UTAN 3179, Alinda Cola 10, vento 170 graus, 059. Alinda Cola, 10, UTAN 3179. Controle Salvador, o Papa Tango, Romeu, Papa Tango atinge, mantém o 070. Está estimando o bonde aos 10, 17. E Aracaju aos 11, bola, bola. Gente, Maico Juliette Romeu com a proa norte, mantenha afastado de Salvador, no setor norte ou noroeste? Ok, vai manter o setor noroeste, Maico Juliette Romeu. Mantendo 500 pés aqui. Fox Lima, chame 1895 para prosseguir no voo. 1895, pula pela meta, Fox. Gente, vai permanecer na escuta do controle a 2500 pés em Janovembro Alfa. Reporte visual com local de pouso. É confirmando o PLB? 05 almas agora. Gente, Romeu Foxtrot Lima, reporte ingresso no 7, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, reporte ingresso no 7, no meu nome. 434, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 pés com B14, bom, no 434. Xeré 6225, reduza para 2209, já segue com o número 3 na aproximação. Reduzindo 200, né, 3. O Gol no 434 para o localizador, esquerda para o 050. 250, 434. Motor de Salvador, bom dia. TAM 3663, transfere. Gente da Índia. TAM 3663, acena identificação, autorizado chegada Bonf. Desça e mantenha o nível 050, da presente Boi Bonf. 60, 0 Bonf, 0 modo Bonf, identificou. Não. Siga. No 434, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 pés, 14, segundo 434. Xané 6200, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Olha, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Está mantendo o setor norte do noroeste. Tem alguma, só previsão, para saber se a gente aborda a missão ou mantém? Aproximadamente 4 a 5 minutos, Mike Juliette Romeu. Ok, grato pela informação. Atingiu 050-6225. Gente, o Oceaner 6225 reduza para 1809. O Oceaner 6225 era seguindo como número 3. Reduzindo, mantém 5 mil? Ainda mantém, 5 mil pés. O Oceaner 6225. Okay. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3179 decolou na sua escuta, cruzando 2000 pés, possibilidades de proa da Elda presente? TAM 3179, contato radar na decolagem, sua para 340, da presente autorizada para o Israel. Muito obrigado, Celita, da Elda. Tanque Rio 060, Gol 9222. Gol 1922, reduza para 2, 109, ainda mantém o 060, aguarde para prosseguir na descida. Ok, 210, guardando 3.000, Gol 922. O Xaner 6225, vetor para sequenciamento, direita para 220, limite localizador. 220, limite localizador, 220. 5217, passou para São Conde, na proa de Bonso, mantendo 140. Grip 5217, contato o radar estabelecido sobre a posição Conde, vai na proa de Bonso para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Pode ver, senhora. Muito obrigado. 6225, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 2.000 com 1015, 6225. Gol no 434, estabilizou ILS, 190 aqui. Gente, completa a aproximação, torre 11895, bom pouso. 11895, ou no 434. Vai, chame Juliette, chame Torre, correção. Chame Recife, 2545, alternado 12685, Mike, Tango, Juliette. Juliette, por gentileza, confirma que 6225 desce para 3.000 ou 2.000, pai? 2.000, o Chanel 6225. 2.000, sim. Mike, Tango, Juliette, chame Recife, 2545, alternado 12685. 12545, 2685, Mike, Tango, Juliette. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1434, estabilizado ILS, XV, 190. Bom dia, Gol 1434. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Número 2, Gol 1434. O Xené 6225, reassuma a navegação, foi Duna. Duna, 6225. Livre ILS, reporte estabilizado. Chame estabilizado, 6225. Gol 1922, sob vetor, esquerda para o 020, limite localizador. Proa 020, limite localizador, Gol 1922. Descida para 3.000 pés, ajuste no 095, Gol 1922. Estou, deu regresso. Controle Salvador, esse é o Papa Romeu, meu Fox Lima, com o Gordial, bom dia. Sou Fox Lima, 500 pés, litoral, reporte fora da barra. Espera, Vitor, reporte na farol da barra, Romeu Fox, Lima. Gol 1922, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Para 3.000 pés, com 1095, Gol 922. TAM 3663, reautorizado, 4.000 pés, ajuste 1095. 4.095, 3663. Direito 1219, bom dia. Direita 219, obrigado, bom dia. Gol 922 para o localizador, direita para o 050. Direita 050, 922. É o portão 4, Alfa Juliette. Portão 4, via Alfa Juliette. Pode pouso. Mais 33 minutos, nosso estimado. Confirme? Estou estimando mais 33 minutos. Entendi. No 922, complete direita para o 070, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Direita 070 para 2.000 pés, com 095, Gol 922. Localize 6225. O Senai 6225, complete não, chame torre 11895. 1895, né? Salvador, bom dia, 6225, localizer, X-ray 1-0. Bom dia, China 6225, até a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1-0 no 5. Mantendo a aproximação, guardando pista livre, 6225. Sente, o destino Serra November, Mike Eco, confere. Sente, frequência livre, o Alfa Vitor Juliette. Sente o localizador Gol 922. Gol no 922, complete a aproximação, aguardando transferência de comunicação. Sente, 922. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Da presente posição, senhora, se autorizado, mais meia milha pra frente eu consigo fazer a cobertura. Vai manter 500 pés na escuta permanente, sem interferir com o eixo. Sente, o Mike Juliette Romeu, após o pouso do Gol no 922... será autorizado. Mike Juliette Romeu ainda mantém o setor. Ok, aguardando, Mike Juliette Romeu. Então, 3663, reduza para 220 nós. 220-63. 6225, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus com 05 nós. Autorizado pouso, 6225. Oi. Então, 3179, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 3325, tá? 3179. Alfa Juliette, 05, bora 434. 1895. 1895, 922. Papatango, Romeu Papatango, apenas confirmando, direto Conde da presente. Afirmativo, direto Conde, Romeu Papatango, direto. Mike Juliette Romeu está visual com o tráfego da Gol na final? Afirmativo. Sente, mais meia milha à frente e o Mike Juliette Romeu conseguiria fazer a cobertura? Afirmativo. Sente, autorizado o Mike Juliette Romeu a 500 pés, sujeito ao tráfego. Temos aeronave na aproximação da pista no zero, aproximadamente 4 minutos para pouso. Afirmativo. Já está em deslocamento o Mike Juliette Romeu. Trip 5217, vou em Peluda presente. Peluda presente, obrigado. O Trip 5217 desça para 4 mil pés, ajusta no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, 5217. Nome é 225, solo 06, direito 1219, solo, bom dia. Direito 219, obrigado, até já. Bom dia, 6225, nossa escuta. Meia 225, táxi via Alfa, Índia 01 no portão. Alfa, Índia 01, 6225. 5-9. Tá certo, baixado travado, livre pouso, pistão no zero, Gol 1922. Gente, vou manter 500 pés até Siri. Gente, nenhum tráfego no setor informal, frequência livre. 5217, desça para 4 mil pés, do ajuste 1015. Sumiu 3663. Desça para 2 mil pés, do ajuste 1015. 3615. Trip 5217, desça para 4 mil pés, do ajuste 1015. Ok, desceu para 4 mil, já liberou 140. Zona 7, vou indo para 235, limite localizador. 235, limite localizador, senhor. Do Recife, 370 nível, eu preciso 58 a rota. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, 5151 no transponder, 198 ao controle. Ok, descendo para 90, descendo para 209. Afirmativa. Descendo para 239, 22 e 26, tá bom. É, já passa atingindo 230 indicada. Porta pronta. O Mike Juliette Romeu informa que terá que abandonar a presente área dentro de mais aproximadamente 2 minutos. Mais 2 minutos, grato. Cinco, dois, um, sete, confirma a velocidade de cada. Nós estamos mantendo de indicada 240 mais. Sente, mantenha 240, reporte para redução strip 5207 para sequenciamento. Deixa na reporta aí. Yeah. Certo, passageiro, controle de passageiro 2223, está agora mantendo 2309, indicado. Sente, botão 3304, confirma indicada. Botar 3304, aplicada 260. Sente. Passarela 2223, desça para o 060, mantendo 230. 060, mantendo 230, 2223. Estabilizado, 63. Botão 3663, complete aproximação. Apenas para informação de tráfego, tem um tráfego helicóptero. Está na sua posição de 10 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, sem interferir na sua aproximação. 163. Complete final, torre 11895, bom pouso, botão 3663. 1895, boa. Mike Juliette Romeu está abandonando o setor para o noroeste. Sim, mantendo o setor noroeste, irá se afastar de Salvador quantas milhas, o Mike Juliette Romeu? Vai ingressar logo para o Jaguatara, após a rotatória para a Ceará. Sim, o Mike Juliette Romeu no setor noroeste de Salvador. Não entendi, desculpe. Irá manter o setor noroeste de Salvador, confere. Confirmo, está em aproximação Águas Claras, justificada BR-324, setorizado por outra rotatória para regresso. Como é que Juliette Romeu, vou ir na proa da rotatória, 500 pés. Proa da rotatória, 500 pés, Romeu. Correto, Pátio 4, POB? Um local de pouso. 5 a torre, bom voo. Trip 5217, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000, ajuste 1015, 5217. Correção, 2.000 pés, ajuste 1095, trip 5217, aguardando vetores para o localizador. Não, senhora, prosseguindo para 2.000. 1015, ajuste, 5217. Então, 3304, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1095. 4.000 com 1.015, tá, 3304. Marcos Juliette Romeu, em Valéria. Já está no visual do aeródromo. Gente, o Marcos Juliette Romeu, chame torre 18895. 1 noite, decimal 95, grato. É o papapá, Marcos Juliette Romeu. Trip 5217, completo esquerda para o A2, 20, o limite permanece localizador, guardando o último vetor para interceptá-lo. 7, esquerda 220, guardando o vetor para interceptação do LOC. Salvador, bom dia, Oxaner 6312, visão 178, informação em dia. Oxaner 6312, acena identificação, autorizado, chegada na área, desse mantenha o nível 050. 050, chegada na área, Oxaner 6312. Do Quebec Serra, Murro. Do Quebec Serra, Salvador Murro, mil pés, decolagem da 10, primeira curva direita. Corredor Axé, 0123 no transponder, 1098 o controle, do Quebec Serra. Com o Shopping Norte. Dandre 63, solo 04, 1219 agora, solo, bom dia. 219. O Mike Jet Romeu autorizado pouso direto Bata ou direto 17 está livre. O vento 160 graus com 05 nós, ajuste 10015, reporte solo controlado. Reportará solo controlado da Bata, Mike Jet Romeu. Então 3663, bom dia, táxi via Alfa Índia 02 ao portão. Alfa Índia 02, 3663. No curso do localizador 5217. Trip 5217, complete aproximação, torre 11895, bom pouso. 11895, obrigado, bom dia. Salvador, trip 5217, estabilizado no rumo do localizador. 5217, porta externa baixada travada, ajuste no 015. Após Pelô, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS. Após Pelô, 2000, proporcional em LS, 3304. Cópia, 9073. Pronto, cópia, 9073. O 9073 Salvador Fortaleza, autorizado no nível 370, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. A rota é Zulu 19. 5154 no transponder, 1098 o controle, Gol 9073. Confirma o controle? 1 9.8. E o trânsito 370 para Fortaleza, pela pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, pela Brasil 19, transponder 5154, controle 1098. Confia apenas o nível autorizado, não consegui copiar. O 370. Muito grato, correto, reposte quando pronto para acionamento post, voo 9073. Reportará para o inspecionamento, obrigado. Check tem autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. Ajuste no 015. Que é o trip 5217, passou externo baixado travado, ajuste no 015, obrigado. 3, sobe vetor, irá manter a presente proa, limitado pelo localizador. Sobe vetor, irá manter a presente proa, limitado pelo localizador, 2, 3. Passando algum verso, no partido 2 a bordo. 02 a bordo, pátio 5, pronto para cópia? Índia, Delta Papá, Salvador, Valença, Mil Pés, decolagem 17, primeira direita, corredor Axé, 0197 no transponder, 198 o controle, Índia, Delta Papá. Corretíssimo, Índia, Delta Papá, fracionamento táxi 2, 108, 95, bom voo. Salvador, é o 4208, puxa o acionamento no 8. 08, portão tá livre, azul 4208, é porta táxi. Porta táxi, 4208. Azul 2223, complete direita pro A230, limite permanece. Direita 230, limite permanece, 223. Passador, eu quero Serra Lima, aqui de mantém o 060. Gente, na proa de Mário, quilo Serra Lima. Roberto. Olá. É o Fábio, um abraço. Ô, outro Fábio. Bom novo projeto. Eu também. Papatango, mandou o Papatango? Está agora 67 milhas no nordeste de Salvador, serviço ADA terminado. Mantenha o nível 070 e chame controle Aracaju 203. 203 para Aracaju, ponto de vista, agora é certo, no Papatango. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1.015, passarei do 2.223. 2.223, pode interceptar o lote? O passarei do 2.223, esquerda para o 1.150, nesta proa autorizada interceptar o localizador. Esquerda 1.150, nesta proa autorizada interceptar o localizador 2.223. Salvador, bom dia, 2.423, para 1.150. Azul 4298, acena identificação, autorizado, chegada Mari. Desce e mantém o nível 070 da presente TAP autorizada. 070, chalé 6312, reduza para 2209, irá seguir com o número 3 na aproximação. 220, chalé 6312. Passarei do 2223, completo esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, 2223. Então 3304, complete final, torre 18895, bom pouso. 18895, bom dia, tá com 3304. Samadão 355217, livrou na sua escuta. 35217, táxi via Alfa, reporte ANSA, táxi via Juliette, por gentileza. Alfa reportará ANSA da Juliette, 35217. Confirmando, por gentileza, 085 no POB, Maceió 1330. Afirmo. Sente o azul 4208, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto esperado no 0, quando pronto, chama 2186, o altímetro 1015. 1015, senhor, confirmando, torre 1086, 2895. Corrigindo, erro meu, 1895. Serra, meu pé, corredor Axé, reporte para o da Barra. Autorizaria direto morro, 2500. Mil pés, direto morro. Mil pés, direto morro, quero saber que é. O Xaner 6312, reduza para 1809. 1809, o Xaner 6312. Após, prossegue via Juliette para pulsão remota, o 35217. Gente, tem ido para o pátio geral, reportará para o ingresso na Juliette. Pode prosseguir até o ponto espera da Juliette? Sim, Matheus, está livre até o ponto espera da Juliette, da passagem azul após o ingresso. Gente, 35217. Na 6312, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000, QNH 1 no 0 no 5, Xaner 6312. Passarei do 2223 estabilizado? Afirmativo. Complete final, torre 118, 95, bom pouso.